Eval após Eval, voo Abdev 5004-11935 na saída, o TAM 3897. TAM 3897, correto, reporte para pushback sonamento. Eu faremos, muito obrigado. TAM 3894, descendo 040. 040, 3894. Autorizado para procedimento do TAM 3560. Autorizado, final do VRDMA pista 28, ao número 2 na aproximação. Reporte estabilizado, mantenha a chegada a Cari. Cari, reportará estabilizado, TAM 3560. A intenção é o RNAV, pode ser? Pode, foi CR Vitor 362, o TAM 3560. 60 após CR Vitor 363. Gente. Força aérea 2283, não escuta, solo. Força aérea 2283, não escuta, prossiga. Ok, precisando da stand-by no call de transponder até a decolagem. 4, reduz a 2109. 210 nós, 3094. Gol no 601, autorizado táxi Apache Juliette Alfa na Golf chamando a torre 118, decimal 6, QNH 1012. Apache Juliette Alfa, Pontiana, na Golf 116, gol 1601. Cortará o TAM 3569. ligou 64, cruza 2100 pés na água ali. Então 764, contato radar, ser água ali. Entrando água ali. É zero, redução, aproximação, traço precede, 1737, 5 milhas à frente. Então, redução da 35, é zero. Da 384, desça 2000 pés, ajuste 10, 12. 1012, ajuste, descendo para 2000 pés, 3894. O 1273, 1 milha para o Sierra Vita 364. 273, complete na RNAV, chame torre 11860. 1860. Contato radar, suba ao nível 110, saída lotar. Lotada 23, vindo para 110, saída lotar. Série 2283, cheque seu modo Tiali e não receba altimetria. Complete final RNAV, chame torre, frequência 11860. 86 graus. Confirma como como está o 2283? 2400 pés. Paulo Salvador, 3897 no 2, pronto para pushback acionamento. 3897, autorizado push acionar, reporte para o táxi, gate 2. Autorizado pushback acionamento, vai chamar para o táxi, 3897. Da 384, exato, sinal VRDMA pista 28, reporte estabilizado na 105. Reporte estabilizado VRDMA 1273, lembrando. Aeronave chegou? Chegou 1273, livrou. 1273, autorizado. Autorizado, táxi é quilo, pátio 3, reporte para o pátio principal. Quilo, pátio 3. 0150, está ciente da informação, ative Tango. Ótimo. Mandar para ingresso no rádio principal, voo 1273. O ILS está fora da 28? ILS fora de serviço. Tem intenção do 3603 RNAV da 28. Quando possível, se autorizado, voo ao Serra Vitor 362. Estou presente, Serra Vitor 362, esse é o nível 040, tá? 3603. Desculpa, senhor, entra cortado, senhor, presente, eu poderia repetir? Presente, voo em Serra Vitor 362. Voo no 362, descendo ao 040, para 3602. Então é 3894, visual com a pista 28. 3894, chame torre 11860. 11860, obrigado, boa noite. 764, cruzou 150. Firmo, chame agora Recife 133250, alterno 1288. 3325, secundário 128, decimal 8. 88, boa noite. O 1273 autorizado, ingresso para ativo. Confirme o gate. Gate 612, gol 1273. Autorizado, ingresso 612, gol 1273. Ô, Saulo Salvador, boa noite. É o 3560, livrou. 3560, autorizado, táxi Aquilo, parte 3. Gate 08. Quilo PAD 3 pro 08. Gente. C897, com 99 a bordo, 4 horas e 20, alterna Galeão, pronto para o táxi. 397, precisado de táxi via Índia Alfa, para na Golf, chamada 2118, decimal 6, QNH 1012. Ajuste 1012, é autorizado via Índia Alfa, no ponto de zero, torre 118, decimal 6, 3897. 8002, contato, radar, saída Gole. Confirme para o Santos 002. 8002, contato, radar, saída Gole. Gole. Salvador, boa noite, voo 1940. 1940, boa noite, nível 360 para Guarulhos, Alasco. Obrigado, 1940. 4, prossiga. Tati, Aracaju para Salvador, mantendo o nível 100, passando a posição Conde no momento. É, solicita se possível a chegada prevista para Salvador. Quatro, a chegada em pit, reporte para descida, copiou o IT Salvador. Afirmativo, está ciente da informação Tango, o pastor 04 chamará para descida. Chegada em pit, o pastor 04. E pit é a chegada, pastor 04. A 3894, autorizado táxi via Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette do 05, 3894. Pastor 04, acena a identificação. Identificou, 04. Decolada 28 com curva esquerda, saída gole e transição. Correção. Gole é val após BDEF. Controle 119.35, transponder 5015. Esse é o gol 940, 30 Guarulhos, 360. Era V3 50. Decola 28, esquerda, gole é val e depois é BDEF. Controle 1935, transponder 5015. Correto, reporte para posicionamento com 1940. 940. Estado no 0, 12, confere? Confere. Controle, boa noite, gol no 601, decolou na sua escuta. Gol 601, boa noite, contato do radar, você dá gole. Agora 8002, chama agora Recife, frequência 13325, alterna 128, décima 8. 3325, alterna 128, décima 8, boa noite, senhor, bom serviço. Boa noite. Webmaster 708, 330 Recife, agora de cópia. Saída para cima, por favor. Aron, transição. Aron, transição Melim. Webmaster 708. Aron, Melim, grato. No ideal de descida, pastor 04. Pastor 04, desça para o nível 040. Para o 040, o pastor 04 está voando na proa adianto. Só proa que está mantendo. 210. É 708 para cópia. Prossiga, 708. É 708, autorizado Recife, nível 330, pela Upper, Whisk 58. Colada 18, com curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119.35, transponder 5017. Recife 330, Upper, Whisk 58, 28, curva direita, Aron 5017, 1935, controle 708. Correto, reporte para posicionar o Webmaster 708. 08. 02283, chame agora o centro Recife, frequência 12685, altera 12545. 223, chama o centro Recife, 2385, altera 2545. Boa noite, Salvador, TAM 3897, decolou, está passando 2 mil pés na sua escada. Boa noite, 3897, contato radar, saída da Gole. Na Gole, ascensão até. 3897, suba agora restrito ao nível 300, até liberação com o centro Recife. Na Gole, restrito 300, TAM 3897. Recife, o saudador 3603, poderia voar o 364 para liberar uma formação? Está livre, o 3603, livre o sinal RNAV. Nada. Gol 601, suba restrito nível 320 até liberação com Recife. Ok, restrito 320, gol no 601. Gol 601, chame agora o centro Recife, frequência 13325, alterna 128.8. 3325, 28, 3603, chame agora a torre, frequência 11860. 186, confirma 18? 6. 186. Controle, o pastor 04, poderia confirmar o nível autorizado? Deixa para o 040, pastor 04. Afirmativo, 040, o pastor 04. Controle Salvador, boa noite, Bono 776, informação Tango, cruza 220 para 150, a passar Joana. Com 776, boa noite. Chegada a Karen, esse é nível 050, redução para 250 nós. 750, reduzindo 2509, no 776. Pode passar. Solo com certeza. Web 708 no 4 está autorizado. Sim. Obrigado. Saudador 3603, livrou a pista na sua. 3603, autorizado táxi Alfa Juliette Gate 07. Alfa Juliette com 07, confere? Firmo. Sonar 940, puxa saneamento Gate 1. Número 2 para push, aguarde com 1947. Está na sua escuta, 940. Controle, pode confirmar o número do gol 1776 na sequência da aproximação no seu tráfego? É o número 2, tráfego número 1, bandeirante está 20 milhas para o final do RDMA. Ok. Gol 940, seu teste estimado para o nosso estacionamento e puxa. Gol 940, 2 minutos. Positivo, obrigado. 4708, estimado para o táxi. Minuto. Salvador Web 6708 para táxi 142 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. 6708, utilizado táxi Indy Alpha na Golf de Maratona, 1-6, QNH-1013. Indy Alpha na Golf 18-6, Web 6708, 013.